Fala galera, Troade, começando a edição número 141 para falarmos o que aconteceu no final de semana no Texas. Mas antes precisamos fazer alguns lembretes, relembrar alguns assuntos que aconteceu, já que a última gravação do nosso podcast foi no dia 15 de março, né? Após a vitória do Matthew X Jr. E aquela briga toda entre Kyle Busch e Joey Logano. Lá foi a última edição nossa. Aconteceu algumas coisas que não foi possível levar o podcast ao ar, inclusive a mudança da minha antiga residência para minha nova casa. Então, essa mudança toda aí leva as coisas para lá, coisa para cá, e tem que levar, e tem que trazer, e tem que armar, tem que colocar, tem que achar onde está o computador, onde está o monitor, e trazer tudo para dentro de casa e coloca no cinema na mesa, da mesa não dá certo, tem que comprar uma cadeira porque não tem jeito de fazer. E assim vira uma bagunça toda, e a mulher gritando, filha chorando, o cachorro querendo fazer xixi na mesa que não pode, da cozinha que é nova, e a mulher já querendo me matar. Mas enfim, o cachorro, ainda bem que o cachorro é só passageiro, o cachorro veio só passear, tá? Nós não temos cachorro em casa, então não vai teremos maiores problemas com o cachorro dentro de casa fazendo bagunça. Mas enfim, temos lá na fazenda lá que dá muito trabalho já pra nós, já. Que ele come todos os ovos das galinhas lá. Meu sogro já quer dar um tiro nele. Mas enfim, vamos falar de ginástica, que é o mais importante, né? Aconteceu bastante coisa desse último mês pra cá, né? A última edição foi no dia 15, hoje eu tô gravando no dia 12 de abril. Muita coisa aconteceu nas pistas aí. Até já comentei também, falei questão dos meus horários aí. As corridas não andam assistindo mais ao vivo, e sim por VT. Eu espero sempre a corrida. Geralmente ela sai na manhã de segunda-feira, a corrida da Cup Series, que é quando eu assisto as corridas, né? Só que essa do final de semana do Texas agora, eu assisti o final de semana praticamente todo. Eu tirei o domingo, né, que era minha folga. Eu tirei o domingo todo para assistir corrida. Eu assisti a Fórmula 1, depois assisti na madrugada, depois assisti de manhã o VT, assisti a MotoGP, assisti a NASCAR, assisti a IndyCar, que realmente... aproveitei demais esse domingo aí que eu tive de folga, que são raros, vai ser raro ao longo do ano aí. Então aproveitei realmente para assistir a NASCAR ao vivo. A corrida do Texas foi uma corrida muito boa, final de semana no Texas. Vamos falar sobre a corrida do Texas lá no bloco da Cup Series, né? Mas aqui vamos relembrar um pouquinho o que aconteceu, né, dessa última edição para cá. Bom, de lá para cá foi uma corrida da Truck Series, né? Vitória do Chase Elliott, a sua segunda na Truck Series. O Johnny Sauter foi o segundo, o Christopher Bell o terceiro, e o Gregson, o Anton Gregson, né, que substitui o William Baron, não é Kyle Busch, ele foi o quarto colocado. E o Ty Dillon, fazendo a sua participação aí na Truck Series, foi o segundo colocado. O Johnny Sauter continua, né, na liderança do campeonato, mesmo sem vencer ele segue na liderança. E também tivemos aí, né, também temos, né, o Christopher Bell e também em segundo no campeonato. Só relembrando vocês, pessoal, a Truck Series, né, a NASCAR já começou. A Truck Series vai começar, assim, efetivamente mesmo o ano dela, no dia 12 de maio, lá no Kansas, né, quando a categoria volta definitivamente aí. Ela já volta, já depois fica quase um mês parada aí, ela voltando agora, retornando no mês de maio. Aí já temos corridas em sequência, de semana sequentes aí, subsequentes. Aí começa, alterna o final de semana, talvez pula um, pula dois, mas aí começa a ter o ano todo movimentação geral aí na corrida da Truck Series. E chega também no meio do ano ali, julho e agosto, né, o ano mais charmoso da Truck Series, que vem a corrida na quarta-feira em Bristol. Temos também a corrida lá na terra em Eldora, temos o Road Course lá no Canadá. E realmente começa o ano aí da Truck Series, que é, pra mim, sem sombra de dúvidas, o melhor campeonato das três categorias, o mais disputado, o mais seletivo, o mais que testa todas as habilidades dos pilotos, porque você corre desde o oval da terra, de terra, né, lá em Eldora, passa pros road course, os ovais pequenos de meia milha, de uma milha e meia, os ovais de uma milha e meia, que são... digamos que o padrão da NASCAR, né, são os ovais de 1,5 milha, e também corre nos Super Speedways, Daytona e Talladega. Então a Truck Series mais que tem um calendário muito diversificado. Enfim, dia 12 de maio, tá, pessoal, não esqueça, começa Kansas. E claro, nós iremos falar sobre essa corrida, o que aconteceu, o que deve acontecer lá na Truck Series lá no Kansas. Bom, seguindo aqui, a Xfinity Series, pessoal, já aconteceu 3 corridas, né. Lembrando que uma delas nós iremos falar, que foi no Texas, final de semana agora, né, que foi até a vitória aí do Eric Jones. Mas tivemos também Phoenix, que quem venceu a corrida foi do Dash Forecast, que foi o final de semana do Dash Forecast, o pessoal lá em Phoenix. Foi Justin Allgaier, levou $100 mil para casa do Justin Allgaier e conquistou a sua vitória na Action Series, enfim, né, conseguindo vencer aí, levando a Juno Motorsports para o Victor Nelly. E Fontana, uma corrida que foi dominada pelo Kyle Busch, não tanto pelo Kyle Busch, mas mais pelo Joey Logano, né, o Joey Logano e o Kyle Busch ali tocando tapas e beijos pela luta da liderança da corrida. Mas quem venceu no finalzinho foi o Kyle Larson, que soube aproveitar um pouco os seus pneus mais velhos e venceu a corrida. Tivemos também corridas, né, da Cup Series de lá pra cá. Tivemos aí a vitória do Ryan Newman vencendo lá em Phoenix, né? Ele que não vencia desde Indianapolis 2013, pessoal. Fazia muito tempo que ele não vencia, né? Foram 27 corridas sem levar o seu carro para o Victor Nelly. Aí vocês vão se perguntar, mas o Ryan Newman venceu? Com certeza vocês assistiram a corrida, vocês vão lembrar, né? O Ryan Newman venceu a corrida porque tivemos uma bandeira amarela bem no finalzinho e ele apostou ficar na pista. Ele ficou na pista com seus pneus velhos, conseguiu vencer a corrida. O Kyle Larson, o Kyle Busch estava louco para vencer. Os dois ali estavam até se debatendo todo ali, mas não teve jeito. Quem ficou com a vitória foi o Ryan Newman, né? O Kyle Larson, pessoal, também fez as suas lá em Fontana. O Kyle Larson fez a pole, venceu o estágio 1 e venceu, né, o estágio 3, a corrida final lá em Fontana. O Kyle Larson, que estava impossível lá em Fontana, andou demais mesmo, né, o Kyle Larson. Ele fez o double duty, correu tanto a Action Series como a Cup Series. A Cup Series ele corre porque ele luta pelo título da Cup Series, né, participa do campeonato. Então ele fez o double duty aí e venceu as duas corridas, fez dobradinho no final de semana o Kyle Larson lá em Fontana. Depois, né, tivemos aí a corrida da Cup Series em março. Quem venceu foi o Brad Keselowski. O Keselowski fez mais uma daquelas, né? Deixou todo mundo lá brincar, foi lá brincando, corre lá, voltinha aqui, lidera, tá? Aparece ali, uma fotinha e tal. Passa no, vai pro comercial lá, no, passando lá a fotinha dele primeiro. O Brad Keselowski foi lá e pumba, venceu a corrida. Deixou o Kyle Busch falando sozinho. O Kyle Busch, que estava ali pronto para vencer a corrida, ficou meio falando sozinho. E o outro cara que foi destaque no final de semana também foi o Chase Elliott. Andou muito bem o Chase Elliott. O Chase Elliott também está brigando e querendo demais essa vitória aí, dele na Cup Series aí. E penso eu que logo logo essa vitória vai chegar pro Chase Elliott, porque ele está realmente brigando muito por essa vitória aí, né? O nosso amigo Chase Elliott, ele que substitui o nosso grande, glorioso e lendário Jeff Gordon. Bom, só fiz uma repassada, uma pincelada bem rápida aí do que aconteceu da última gravação de Las Vegas até agora. Aconteceu mais algumas coisas. Teve também, só pra deixar aí na memória de vocês aí, né? Um dos assuntos que eu até guardei aqui, que eu queria comentar com vocês, foi que o pessoal ficou muito bravo porque o Adrian Mendiga, naquele final de semana lá em Las Vegas, ele teve lá umas porcas frouxas lá e ele foi penalizado, levou uns pontos de penalização, levou uma multa lá e tal. E aquela briga toda lá, não teve punição nenhuma entre Kyle Busch e Logano. Aí fala assim, não, mas por causa de três porcas penalizado e por causa de uma briga, não. Mas a NASCAR, graças a Deus, a NASCAR entendeu que realmente aquilo é do esporte, que eles foram lá se conversar, mas não conversaram, acabaram saindo no tapa, né? Mas assim, então ainda bem que a NASCAR não interferiu, porque senão a NASCAR iria começar a levar o negócio para outros lados e a categoria iria começar um pouco a perder a sua característica principal, que é realmente a batalha, tanto dentro como fora das pistas, como nós sempre vimos aí, né? O Jeff Gordon, depois daquele final de semana lá, na corrida da frente, né? O Jeff Gordon ainda falou ainda que não, que ele se arrependeu de algumas brigas que ele teve, inclusive foi aquela última com o Jeff Burton lá no, se eu não me engano, no Texas também, foi no Texas, a corrida do Chase na Bank of America 500. Ele se arrependeu, mas o Jeff Gordon está falando isso porque ele realmente não estava lá, porque se ele tivesse lá ele teria socado o cara, como ele já fez algumas vezes, até com o Keselowski, que todo mundo vai lembrar, né? Aquela briga dentro do pit lane, quando acabou a corrida, ele e o Keselowski saiu no tapa e foi feio o negócio mesmo. Foi uma briga muito feia, envolvendo muito mais gente. Mas enfim, isso já passou. Eu creio que ainda tem ainda alguns resquícios ainda, que essa briga pode voltar à tona em qualquer momento. Mas até agora, ânimos estão aflorados. Tá tudo certo aí, tá tudo beleza aí, pelo menos não tivemos nenhum payback, infelizmente não tivemos payback. Pra mim, eu acho, pra mim, eu penso que é bem interessante essa briga dentro da pista, tem que dar payback, tem que bater, mas tudo dentro da pista, tá, pessoal? Ali na pista resolve, ali na pista você gosta também descer do carro que ele sai na mão. Eu não sou muito fã disso não, mas enfim, vamos seguir em frente aqui, vamos falar do final de semana do Texas, da Xfinity Series, né, que foi uma corrida bem morninha, não foi aquelas corridas mais legais não, muito movimentadas não. O Eric Jones chegou e dominou a corrida com o carro número 20, né. O patrocinador da corrida é bem interessante, My Bariatric Solutions 300. Esse patrocinador, pessoal, é uma instituição aí que ajuda as pessoas com obesidade mórbida, pessoal. Então, bem interessante o patrocinador aí. Eu conferi o site dessa instituição aí, bem legal o site. Realmente ajuda a dar condições melhores de vida para as pessoas que realmente precisam. Obesidade, pessoal, não é uma coisa de se tirar sarro, igual vemos muito bullying por aí, chamando outro de gordo, mas realmente é muito sério. Eu até deixo uma pergunta para vocês, vocês já viram já um idoso muito gordo? Então não tem realmente, o cara que é muito obeso, ele acaba ficando pelo meio do caminho, não consegue chegar, né, na vida final aí, os 70, 80 anos. Enfim, momento de saúde aí agora. Para você pensar, né, fazer uma caminhadinha aí, depois do trabalho, passear, né, evitar um pouquinho o X-Bacon, o X-Burger. Mas enfim, corrida foi tranquila, vitória do Eric Jones. Eric Jones que chega a sua sétima vitória na Xfinity Series, né? A sua primeira agora em 2017. Foram 4 largadas e uma vitória e 3 top 5 e 3 top 10. Parabéns ao Eric Jones fazendo mais uma grande corrida, venceu um segmento aí e também ficou com a vitória final. Ele dominou, vamos colocar assim que ele dominou, né, a última parte, o último segmento, onde que ele liderou 45 voltas, não deu chance para ninguém, o Eric Jones. Tivemos aí algumas tretas aí, não briga, eu falo briga maior, mas tivemos um incidente maior aí, um incidente na volta 67, onde foi envolvido 5 carros, né? Inclusive o Daniel Soares, no 42, que estava nesse final de semana, estava o Justin Marks, não estava o Kyle Larson, o Tyler Reddick, que estava no 42, né, e o Tyler Reddick que agora compartilha o carro com o Justin Marks só nos road course. O Tyler Reddick que estava aí fazendo sua estreia com o 42, acabou se envolvendo nesse acidente. O Justin Allgaier também acabou sendo envolvido aí nesse acidente na volta 67. O Bubba Wallace que foi envolvido, mas terminou muito bem a corrida, né, pessoal? Terminou ainda dentro do top 10 na sexta posição, o Bubba Wallace, que vou falar e vou destacar aqui a dupla da Roush Fenway, que está muito bem no campeonato, e o 48 Brandon Poole, quer dizer, foi um desastre total aí para Ganassi, né? Brandon Poole e o Tyler Reddick com problemas no meio da corrida aí, não terminaram muito bem os dois pilotos da Ganassi. O Daniel Suárez ainda salvou um top 12 aí, um top 15, né, foi o 12º colocado. Enfim, depois só tivemos um acidente aqui, um acidente ali, uma coisinha aqui, mas tudo normal. Foi uma corrida bem morna, bem tranquila, né? O vencedor do primeiro estágio foi o Eric Jones e o vencedor do segundo estágio foi o William Byron. O William Byron fazendo também uma grande corrida, andou todo momento ali na frente entre os líderes ali, acabou terminando dentro do top 10. Bom resultado para ele. Na teoria mesmo, né, ele foi o segundo colocado dos contenders, né? O primeiro foi o Bubba Wallace, que foi o sexto colocado, e ele foi o segundo colocado, né, que terminou na sétima posição. Mais uma vez aí, foi o terceiro, porque o Cole Custer fechou o top 5. Mais uma vez tínhamos domínio dos Cup Drive aí, parece que aquela regra toda lá, que todo mundo achou que iria ser legal pra caramba, não tá resultando em muita coisa aí, né? Não temos grandes reflexos aí, porque top 5 aí, 4 Cup Drives e apenas um contender. Realmente tá difícil isso daí, só mudou o que eu acho que eles iriam tirar. Era o Kyle Busch, devia ter feito essa regra aí e falar assim, ó, a regra é assim, tá, e o Kyle Busch não pode correr mais, nem o Kyle Busch, nem o Keselowski, nem o Logan pode correr mais, senão esses caras vão vencer todas as corridas. Então, mas enfim, vamos esperar aí, né, o Kevin Harvick também teve um bom momento ali, foi o terceiro colocado. O outro cara que eu quero destacar, mesmo ele sendo um Cup Drive, mas ele merece destaque, andou bem não só na Xfinity Series, mas também andou bem no domingo na Cup Series, é o Ryan Blaney, que foi o segundo colocado. Parabéns ao Ryan Blaney, merece muito destaque realmente. Foram 2 corridas esse ano, 2 top 5. Tá fazendo um grande ano o Ryan Blaney, na Action Series também, né? Claro que tô falando da Action Series aqui. Em Phoenix ele foi o segundo colocado, e agora no Texas também ele foi o segundo colocado. Lembrando que em Phoenix, se vocês vão lembrar, pessoal, mas em Phoenix ele teve aquele problema durante o Qualify, acabou largando lá de trás. Apesar que a posição de largada não é muita coisa, mas quando você larga de trás de um oval um pouco menor, as coisas podem acontecer de outras formas. Um acidente pode acabar sendo coletado aí. Ele conseguiu aí se recuperar e ainda terminou na segunda posição o Ryan Blaine. Então, fazendo um grande ano, tá de parabéns, realmente de parabéns ao Ryan Blaine pelo ano, pelo momento que ele tá passando aí na NASCAR aí, e merece com certeza muito destaque, né, o Ryan Blaine. O outro cara que eu quero destacar aqui também é o Austin Dillon, continua muito bem com o carro número 2, né, com o Chevrolet 2 da RCR. E o Ty Dillon, o irmão dele aí, fechando dentro do top 10. O Matt Tippett, o cara que luta pelo título da Joe Gibbs, foi o nono colocado. E o Alan Stander, o décimo colocado. Quem que eu quero destacar agora? Bubba Wallace e o Ryan Reed. O Bubba Wallace vem fazendo um grande campeonato, o Ryan Reed também, né? Mas o Bubba Wallace parece estar destacando um pouquinho mais esse ano. Realmente tá chegando ali, ele tá afim, tá lutando, tá batalhando com o carro, tá batalhando com tudo ali, né? E curiosamente, pessoal, curiosamente mesmo, né? Ele consegue aí o Bubba Wallace mais um sexto lugar. É bem interessante, é coisa de não acreditar mesmo, mas é mais um sexto lugar que ele coloca aí nos resultados de 2017. Vamos lá. Daytona ele bateu, beleza, foi 13º, terminou pro finzão lá, não teve jeito mesmo não. Atlanta, sexto. Las Vegas, sexto. Phoenix, sexto. Fontana, sexto. E agora em Texas, sexto. Não tô brincando, tá, pessoal? É verdade mesmo, são aí 5 top 10, né? Beliscando o top 5 na sexta posição. Grande resultado para ele. Isso que faz dele, do Bubba Wallace, né, ser o quarto colocado no campeonato. Tá muito bem na foto aí, muito bem o Bubba Wallace. É isso que nós queríamos ver do Bubba Wallace, né? Espero que esse rendimento dele, espero que esse trabalho dele continue ao longo da temporada aí, porque tá muito legal aí. São 5 corridas dentro do top 10 e na mesma posição, na sexta posição, beliscando o top 5. Espero que logo chegue os top 5, cheguem para ele e também, possivelmente, por que não, a vitória também para o Bubba Wallace, porque esse cara aí merece, esse cara trabalha muito bem. O Ryan Reed também vem fazendo um bom campeonato, né? Não vem fazendo um mau campeonato, não. Tem aí já também ele venceu, né, o Ryan Reed, ele venceu lá em Daytona, tem uma vitória, claro, que é o maior destaque aí, que os 5 sextos lugares do Bubba Wallace, mas o Ryan Reed vem chegando próximo também ali do top 10, né, ele tem um top 10 apenas em Las Vegas, tirando a vitória, tá, ele tem só esse top 10 em Las Vegas, depois ele foi em 18º em Atlanta, Phoenix foi o 11º, Fontana o 15º e Texas nesse final de semana foi o 11º. Então assim, os resultados deles, se você equalizar um pouquinho, não tá próximo, tá? O Bubba Wallace tá com uma vantagem um pouco maior, mas eles estão andando muito bem, os dois estão andando teoricamente próximos, né? Não tão próximos assim, mas estão andando muito bem, bem diferente dos outros, dos anos anteriores aí, onde vimos os dois se arrastando pela pista, andando, tipo, top 15 era bom resultado, era vitória para eles, e esse ano tá sendo bem diferente as coisas para os dois, para ambos, né? Outro destaque também que eu quero chamar a atenção, aliás, não é um destaque tão positivo assim, que vem sendo o Black Coke e o Ryan Sieg, que eu já vi eles terminaram muito bem o campeonato ano passado, né? Mas esse ano eles estão ainda encaixando as coisas. Eu creio que logo encaixa as coisas para eles, e os top 15, os top 20 já começam a chegar para os dois. Mas um cara que realmente merece o destaque negativo é o Brandon Galgo. Brandon Galgo que ainda precisa se enquadrar, precisa se encontrar ainda no ano, ainda não se encontrou o Brandon Galgo. Tem um top 5 de Daytona, claro que tem sim, né, mas também tem uns resultados não tão legais aí para ele aí. 35º lá em Las Vegas, né, 27º em Phoenix, 33º em Fontana, esse final de semana foi apenas o 19º. Então acho que o Brandon Galgo precisa se encontrar um pouquinho aí, afinal, né, os dois outros carros aí da equipe aí, o Austin Dillon foi o quarto e o Ty Dillon foi o nono. foi o oitavo, então eu acho que pelo menos ali 11º, 12º, o 10º dentro do top 10, ele deveria e precisa estar, né? Já que ele luta pelo campeonato, ele quer sim, não sei se ele quer ser campeão, né? Mas eu creio que ele luta aí por alguma coisa maior e não para ficar se arrastando aí, né? O Brandon Gallo na pista igual como vem acontecendo aí. Enfim, pessoal, acho que a corrida foi um pouco... Eu tenho certeza que vocês têm a mesma opinião que eu. A corrida foi um pouquinho morna, não aconteceu muita coisa, né? Outro cara também que apareceu na corrida foi o Casey Mears, com o carro 98, da Fred Biagi. Lembrando que ele corre com o patrocínio da Geico, a Geico continua apoiando ele, mas não teve maiores problemas aí, não teve uma grande sorte aí. Terminou apenas na 38ª posição, o Casey Mears. Certo, pessoal? Então, essa foi aí o resumo aí, o balanço da corrida da Xfinity Series no Texas. A corrida teve duração de 2 horas e 16 minutos, foram 6 bandeiras amarelas para 31 voltas, tivemos 11 trocas de liderança e a margem de vitória aí, né, o Ryan Blaney chegou 0.512 segundos atrás do Eric Jones, um pouco apertado. Mas também foi um negócio que o Eric Jones já estava mais que controlando realmente, né, a liderança ali, do que querendo abrir, chegar muitos quilômetros à frente aí, mas acho que nem tinha necessidade para o Eric Jones. O Eric Jones só queria levar seu carro para o Victory Lane. Lembrando que vemos aí 24.1 voltas, né, de média de bandeira verde, né, e 15% da corrida foi em bandeira amarela. Beleza, pessoal? Então a gente volta aqui na próxima semana, né, para falarmos aí da Xfinity Series, né? Vamos falar do final de semana. Lembrando que nesse final de semana não tem corrida, tá, pessoal? Agora não tem corrida. Final de semana da Páscoa aí, a NASCAR descansa e voltamos na outra semana para falar de Bristol. Vamos chegar a Bristol. Bristol é uma das corridas que eu mais, dos mais menores aí que eu sempre costumo falar, né? O short track aí que eu mais gosto é Bristol, e vamos a Bristol no próximo, sem ser nesse final de semana, no outro final de semana vamos falar o que aconteceu de Bristol, certo, pessoal? Então daqui a pouco eu volto para falar da Cup Series e as suas novidades.